abra a janela. A lua que brilha lá fora não é a mesma de luar do sertão. Abra a janela. A lua que brilha lá fora, atrás do edifício, o silêncio sereno, assombrado mar, no sobrado negro desse hotel Colônia. Você corre louca procurar estrelas pelo chão e descobre a noite no espelho negro do verão. E não quer mais hoje o firmamento, lençol, a nudez, sem a cabrocha ou luar o violão. Abra a janela, respira o cheiro de fora, depois vá pra cama e refaça a cabeça, assombrado mar, no sobrado negro desse hotel Colônia. Você corre louca a procurar estrelas pelo chão e descobre a noite no espelho negro do verão. E não quer mais hoje firmamento, lençol, a nudez, sem a cabrocha ou luar o violão. Thank you.